boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Expressões da Lusofonia, o seu espaço radiofónico aqui no Canal 2, que lhe traz durante cerca de duas horas música de expressão portuguesa e notícias das comunidades portuguesas e não só, espalhadas por esse mundo fora. Ora, hoje é dia 24 de abril de 2011, dia de Páscoa para toda a família católica, aliás, para toda a família cristã, mais corretamente falando. E portanto, é um dia muito especial para muita gente, para muitos milhões de pessoas aqui em Portugal, no Brasil, em Angola, em Moçambique, na Guiné-Bissau, em Timor-Leste, e também nas várias comunidades portuguesas, creio que não estou... Ah, São Tomé e Príncipe, exatamente, e creio que não estou a esquecer de nenhum país. Ora, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, pronto, acho que não estou a esquecer de ninguém. De todas as formas, caso isto esteja a acontecer, será uma questão temporária, irei retificar na minha próxima intervenção, ou ainda nesta, se a falha, se é que ela houve, a descobrir. Ora bem, e também para todas as comunidades portuguesas e lusófonas em geral, um pouco por esse mundo, os brasileiros em Portugal, os timorenses em Portugal, os portugueses nos Estados Unidos da América ou no Brasil, porque não, se houver moçambicanos no Japão, enfim, todo o mundo, toda a nossa comunidade lusófona, eu hoje quero enviar um abraço especial para todo o pessoal de Miranda do Douro, ou seja, para todos aqueles que, à partida, que serão os mais prováveis, são os falantes de mirandês. Ontem fiquei muito agradado com uma notícia que recebi, que, bom, em 2007 parece que o número de falantes era de 10 mil, segundo uns dados estatísticos de 2005, mas que foram revelados, pelo menos a informação que ontem, era, os dados tinham sido revelados em 2007. Este ano, uma nova atualização 5 anos depois, portanto em 2010, e a notícia chegou-me aqui ontem, de que o número aumentou para 15 mil falantes do mirandês. O que é bom e é muito importante, aliás, é surpreendente, inclusive, como é que este número aumentou de forma tão grande em tão pouco tempo. Bem, 5 mil novos falantes em 5 anos, uma média de 1000 falantes por ano, é uma coisa fantástica, tem sido um progresso espetacular a evolução da língua mirandesa, que é, para quem não sabe, a segunda língua oficial de Portugal. Hoje também aqui nas Expressões da Lusofonia vamos dar destaque à música mirandesa. É verdade? E já agora, por que não, visitarem wml.wikipedia.org. É o site, digamos, no fundo é a Wikipédia em mirandês. Porquê é que eu sugiro que visitem a Wikipédia em mirandês? Por um motivo muito simples. Porque estando esta Wikipédia, ou Wikipédia, como se chama em mirandês, estando esta Wikipédia em mirandês, poderão os estimados ouvintes conhecer um bocadinho mais da língua mirandesa, que até não é assim tão difícil de aprender quanto isso. Mirandês, não confundam com português nem espanhol, não é nem uma coisa nem outra. Mirandês é uma língua que tem, de facto, as suas bases na língua espanhola, na língua portuguesa, na língua leonesa, mas, aliás, até com a língua de Leão, antigamente falada, que tem maiores semelhanças. Mas, portanto, é uma língua que naturalmente tem. Aliás, como se vocês forem ouvir o francês, à exceção da pronúncia, eles têm muitas semelhanças em termos de palavras, não é? Têm mesmo muitas semelhanças. É mesmo o português e o espanhol, não é? Há muitas semelhanças entre essas duas línguas, embora sejam línguas totalmente diferentes, não é? Embora, enfim, é como o mirandês. Nós hoje vamos aqui ouvir algumas músicas mirandesas, não temos muitas aqui no nosso arquivo, mas teremos todo o prazer em começar a enriquecer este arquivo, também, quem sabe, com a contribuição dos nossos ouvintes. Bem, vamos começar hoje com música portuguesa, é verdade, vamos começar hoje com música proveniente de Portugal, algumas já mais antigas, outras já mais recentes. Vamos ter também aqui o nosso momento de notícias. Atenção para o número de mortos no Rio Grande do Sul devido às chuvas intensas que têm vindo a cair sobre este estado brasileiro. Nós estamos a acompanhar este caso, nós estamos a procurar manter-vos o máximo informados com a atualização, não diria ao minuto, porque é uma emissão em podcast, mas a informação o mais rigorosa possível. Quando estávamos a iniciar esta edição, até agora as notícias avançadas eram de 10 mortes confirmadas e de alguns tantos desaparecidos também. Bom, mas não será esta, não será este o único motivo de destaque, até porque no mundo lusófono há muita coisa a acontecer e, portanto, nós hoje vamos falar um bocadinho de tudo o que está a acontecer, por exemplo, em Timor-Leste, em Moçambique, e atenção, porque para os países africanos de expressão portuguesa aproxima-se um dia muito importante, o dia 25 de abril de 1974, que conhecerá amanhã o seu 37º aniversário, ou seja, 37 anos depois deste dia. Também para os países de expressão portuguesa na África e também em Timor-Leste, este dia foi muito importante, porque foi o dia da libertação dos povos, no fundo, das colónias portuguesas. Foi a extinção das províncias ultramarinas, embora, enfim, alguns países só se tenham tornado independentes 1 e 2 anos depois, mas foi por aqui que tudo começou. Quanto a Timor-Leste, que sabe a diferença, se tornaram independentes já no novo milénio, não é? Mas, de todas formas, Timor-Leste é um caso diferente, mas ainda assim, também foi importante para os timorenses este dia 25 de Abril. Não só para Timor, também para Goa este dia foi importante. Embora Goa já tinha deixado de ser uma província portuguesa desde o ano de 1961, a verdade é que ainda vivia, e ainda hoje vive, embora agora, naturalmente não tanto, né? Mas vivia uma forte influência portuguesa. Estão a assinalar-se neste ano, estão a assinalar-se os 50 anos desta altura em que Portugal deixou Goa. Goa foi dominada por Portugal durante 451 anos e foi, portanto, a cidade, o Estado, como preferir chamar-lhe, no fundo foi a região governada por Portugal durante mais tempo. Pois muito bem, ouvintes, vamos então abrir com o trio Admira e Ana Maria, para logo depois ficarmos com a voz de José Malhoa. Vamos ouvir as 24 Rosas. Ainda para ouvir também a popularíssima agora Canção do Beijinho, do Herman José. Vamos acabar com Rita Limão, dos Green Windows. É assim que vamos abrir a edição de hoje, musicalmente, do nosso Expressões de Lusofonia, para esta tarde de domingo, 24 de abril de 2011, uma tarde aqui na cidade de Vila Nova de Gaia, uma tarde abafada com um vento mais quente e mais pesado, mais denso do que, por exemplo, ontem. Mas é o dia também que está a conhecer melhorias ligeiras de tempo. Aliás, segundo o Instituto Português de Meteorologia, havia melhorias já a partir de hoje, embora o bom tempo só regresse efetivamente ou definitivamente amanhã, segunda-feira. Ouvintes, vamos à música então. É tempo de escutarmos os Trio Admira com Ana Maria. Sempre pensei comigo eras feliz, que havia sinceridade quando te rias para mim, que te agradava o amor que eu sentia por ti e que o teu mundo era eu, porque o meu mundo eras tu. Como é que eu ia pensar que te irias entregar a esse estúpido que sempre me jurava sua amizade maldita? Tu, Ana Maria, tu, só tu, Ana Maria. Sim, Ana Maria, tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei, maldita. Tu, Ana Maria, tu, só tu, Ana Maria. Sim, fingias e dizias ser feliz comigo, que parvo fui e não entendo como não vi que me pudesses gozar pelo meu modo de amar e que os teus beijos de mel estavam cheios de fel, que tu pudesses mentir dessa maneira cruel e jogar fora um amor como se joga um papel em que eu estou numa de palhaço sem saber que anda a fazer. Maldita tu, Ana Maria, tu, só tu, Ana Maria. Tu simplesmente desprezaste tanto amor que eu te dei, maldita tu, Ana Maria. Tu, só tu, Ana Maria. Sim, Ana Maria. E sempre rias e fingias

E porque não se junta a nós nesta tarde de domingo? Eu estou com a tarde de sábado. Porque que não se nesta tarde de domingo, 24 de abril de 2011? Ora, acabamos de escutar quatro grandes músicas. Acabamos mais precisamente com Rita Limão, dos Green Windows, grupo do José Cid da década de 1960 e 70. E que foram os antecessores do Quarteto 1111. Vamos agora ficar com mais 4 músicas antes do nosso bloco de notícias, as 5 mais as 5 mais importantes da semana. Ora bem, vamos então seguir agora com música que nos chega na voz de José Alberto Reis, ele que está para lançar um novo trabalho discográfico. Assim que temos novidades, cá as teremos. Ainda para ouvir, aliás, José Alberto Reis com tudo o que eu te dei, ainda para ouvir também Adelaide Ferreira com a canção de Amália Rodrigues, O Barco Negro, aqui numa versão muito mais pop, como é lógico. Vamos ainda ouvir também mais dois temas neste caso de Clemente, Vais Partir, e ainda de Ana, Sonha Comigo. São as 4 músicas que tenho para vos oferecer nesta tarde de 24 de Abril, daqui a pouco então as 5 mais da semana. 5 acontecimentos que marcaram esta semana, estes últimos dias, tendo já em conta, como disse, que iremos fazer referência naturalmente ao que está a passar em Rio Grande do Sul, estado de Brasil, atingido por chuvas intensas e por alguns deslizamentos de terra que já tiraram a vida a 10 pessoas. Vamos à música então, escutemos, caríssimos ouvintes, estas 4 músicas. Começamos então com José Alberto Reis e Tudo o que eu te dei. Tudo que te dei, só porque te amei, não vou divulgar. Tudo que te dei, só eu é que sei, tudo o que senti. Porque quem se ama, queima-se na chama. Assim foi meu amor por ti. Tudo que te dei, não foi só ternura, foi um paraíso. Hoje não se descreve a luta dos corpos, a boca que grita, o amor que não hesita. Foi o próprio instinto, sabes bem que não te minto. Que história linda, agora finda, sem ter razão. Foi por demais, carícias tais, sem dimensão. Tudo tem fim, é sempre assim, na vida é duro amor. Porque será que quem se dá é sempre sofredor? Que história linda, agora finda, sem ter razão. Foi por demais, carícias tais, sem dimensão. Tudo que te dei, com alma perdida, e tanto para dar. Foi tanto, nem sei, foi a própria vida, na loucura de te amar. E foi tudo tão intenso, amor, amor imenso. Porque é que tu me vais deixar? Que história linda, agora finda, sem ter razão. Foi por demais, carícias tais, sem dimensão. Tudo tem fim, é sempre assim, na vida é duro amor. Porque será que quem se dá é sempre sofredor? Que história linda, agora finda, sem ter razão. Foi por demais, carícias tais, sem dimensão. Tudo tem fim, é sempre assim, na vida é duro amor. Porque será que quem se dá é sempre sofredor? Que história linda, agora finda, sem ter razão. Foi por demais, carícias tais, sem dimensão. Tudo tem sempre assim, na vida é duro amor.

Agora, estimados ouvintes, é tempo de notícias. Em Portugal, começamos por Portugal hoje. Em Portugal, realizou-se ontem, no estádio Cidade de Coimbra, a final da Taça da Liga, da sua 5ª edição. A terceira conquistada pelo Sporting do Benfica. Depois de ter vencido o Sporting há 2 anos atrás e no ano passado, o Benfica venceu ontem o Futebol Clube de Passos de Ferreira no estádio Cidade de Coimbra por 2-1. Curiosamente, o momento que mais marcou a noite foi a defesa de uma grande penalidade marcada por intermédio de Manuel José e defendida, muito bem defendida, pelo guarda-redes Moreira. Moreira que voltou a brilhar, agora com 29 anos, ele que, bem, foi deixado para trás no fundo, no meio da chegada de Roberto, de Júlio César, e bom, com esta vitória, a equipa está mais moralizada, que o Benfica que perdeu, como sabem, na passada, enfim, como sabem, para quem está atento a estas coisas do futebol e do desporto, que também podem ouvir na rádio Interweb, mas já lá vou. Perdeu na passada quinta-feira com a equipa, aliás, na passada quarta-feira, peço desculpa, com a equipa do Futebol Clube do Porto, a meia final da Taça de Portugal, que tinha praticamente ganha, não é verdade? Ora, o Porto venceu por 3-1 a equipa do Benfica no Estádio Luz, portanto, em golos fora ganhou 3-2 e passou à final. Mas isto é segundo as cantigas. Quanto ao desporto, podem ouvir em www.radiointerweb.info e às 8 da noite, de segunda a sexta-feira, é sempre colocado um resumo desportivo, também com a minha apresentação. Ora bem, digo-lhe que em Timor-Leste estão já a ultimar-se os preparativos para o regresso dos 48 efetivos da ONU, os portugueses que estavam, no fundo, em Timor-Leste, como membros da ONU. Regressaram a casa, estes 48 agentes da polícia, e regressaram a casa para passar, portanto, a sua tarefa para a PNTL. A PNTL é a Polícia Nacional de Timor-Leste. Ora, 24 portugueses regressarão já amanhã, chegarão, o voo está previsto chegar às 2h55 da manhã do dia 26, e depois a segunda comitiva de portugueses, também num voo chato, a partir do aeroporto de Dili, irão regressar no dia 28 de Abril e deverão chegar a 29 às 2h55 também, hora portuguesa. Termina assim a presença, ou deixa de estar assim, presença portuguesa em Timor-Leste. Timor-Leste que tem vindo a fazer progressos. Aliás, houve um orfanato recentemente recuperado. Aliás, eu creio que ainda estará a haver este orfanato recuperado. Também por dinheiro, no fundo, angariado por jogos de futebol de solidariedade. Por algum dinheiro também enviado por Portugal. Este orfanato estará então a ser recuperado. Ora bem, não posso deixar de falar também no que aconteceu sexta-feira passada, o falecimento de João, marido dela, ele que nasceu em Moçambique, mas que depois veio para Portugal. Nasceu a 27 de agosto de 1929 e faleceu então a 22 de abril, sexta-feira, aqui em Portugal, na capital lusitana. Bem, digo-vos que foi sem dúvida um cantor de grande sucesso, com muitas raízes africanas, moçambicanas mais naturalmente, mas também com muito de português. Ora, assim, perde-se um nome na música e não só nas artes em geral, mas fica aqui uma grande obra de João Maria Tudela, que faleceu então aos 81 anos, completaria 82 no próximo dia 27 de agosto. No Rio Grande do Sul, já lhe falei há pouco que estão a acontecer alguns desabamentos de terra. 12 mortos, estive aqui a confirmar enquanto tocavam aqui as músicas. 12 mortos é o número confirmado atualmente, portanto, nestas chuvas intensas que estão portanto, a cair sobre o estado do Rio Grande do Sul. As informações que chegam aqui são muito escassas, mas ainda assim vão sendo informações fidedignas, portanto verdadeiras, neste caso, que ainda assim não fosse. Há 12 vítimas mortais confirmadas nos aluimentos de terra no Rio Grande do Sul. Já lhe falei de futebol, já lhe falei de música, já lhe falei de questões mais institucionais, neste caso o regresso dos portugueses a Portugal, que estavam em Timor-Leste, e também, portanto, desta situação de Moçambique, aliás, do Brasil, peço desculpa, dos alimentos de terra. Conto-lhe, por fim, que alguns analistas prevêem que o FMI, o Fundo Monetário Internacional, esteja em Portugal entre 3 a 5 anos, não menos e certamente também não mais do que isto. Ora, este Fundo Monetário Internacional está ainda a estudar as contas portuguesas, está ainda a estudar a estrutura contabilística portuguesa e só depois, supostamente nesta semana ou na próxima, é que dará algum parecer e que se poderão começar a tirar conclusões mais claras sobre que tipo de ajuda é que Portugal irá receber em termos de prazos, em termos de juros, em termos de quantias do Fundo Monetário Internacional e também do FRE, o Fundo de Resgate Europeu. Ora, são estas as 5 notícias que marcam esta semana. E há uma outra que eu também gostaria de referir. Hoje já serão 5, serão 6, mas há uma que eu acho que é muito importante referir e que já me ia esquecer. Eu tinha aqui a notícia preparada e agora estava a escapar-me. É um dado importante de Moçambique e que significa ou que é uma amostra da evolução que este país tem feito na saúde. A malária caiu, ou os números de casos de malária caiu nos últimos 5 anos. De 2006 para 2009, o número quase que apenas ficou na metade, quase. Ora bem, foram diagnosticadas, foram contabilizadas 5.053 vítimas mortais pela malária no ano de 2006. A malária que é, para quem não está a par, um grande flagelo em Moçambique. Ora, só para ter uma ideia, foram diagnosticados 6,5 milhões de casos de malária em Moçambique. É muito! 6 milhões e 500 mil casos de malária em Moçambique. Isto em 2006. Em 2009 foram diagnosticados apenas 3 milhões e 400 mil casos de malária. E há uma redução ainda mais importante, que é a redução do número de vítimas mortais. É que o número de redução de vítimas mortais foi superior a metade. O que é que eu quero dizer com isto? Ora, bem, a metade de 5.053 seria 2.525, mas não. O número de mortos foi apenas de 1.859 óbitos devido à malária. Isto em 2009. A evolução continua e Moçambique está a fazer progressos e muitos na área da saúde. E a prova disso é que este grande flagelo, que é a malária, que assola não só Moçambique, como também uma grande parte da África, ora, este flagelo, no fundo, está a ser combatido e com sucesso. Recordo os números, 6 milhões e 500 mil casos só em 2006, 3 milhões e 400 mil casos em 2009. Uma redução espantosa em apenas 3 anos. Passou-se para metade, se não estou em erro. Ou até para menos de metade, digamos assim, uma redução superior a 50% do número de casos e mais ainda do número de vítimas mortais. É, portanto, uma evolução espantosa e que eu gostaria de fazer aqui referência. Esta é uma sexta notícia, digamos assim, mas que eu não podia deixar de fazer aqui referência porque é uma evolução fantástica na área da saúde em Moçambique. Ora bem, daqui a pouco vamos ter música mirandesa e timorense. Vamos fazer aqui uma junção entre estas duas culturas. Para já trago-lhe música proveniente do Brasil. Carmen Silva traz-nos Fufurinha. Ainda para ouvir também música portuguesa, Tony de Matos com Romântico. Vamos depois voltar ao Brasil, mas desta vez para ouvir Talvez Você Relembre, uma recordação de Leandro e Leonardo. Voltamos depois a Portugal para ouvirmos a voz de Paulo de Carvalho, ele que canta com os Flor de Lis o tema Obrigado. Ora, é com estas 4 músicas que vamos seguindo nesta edição do nosso Expressões da Lusofonia.

ouvintes, hoje não vos vou levar de encontro até o nosso intervalo, porque não há intervalo hoje. Vou-vos levar sim de encontro até a Timor-Leste. Ora, muito fala em Timor e eu tenho esta preocupação, porquê? Porque habitualmente quando se fala, fala-se em Portugal e fala-se nos países de, enfim, de expressão portuguesa em África e das comunidades portuguesas, enfim, das comunidades portuguesas espalhadas por este mundo fora. Mas não se fala muito em Timor. E porquê? Não sei, talvez porque Timor fica na Ásia. Talvez porque Timor tem uma história diferente dos outros países. Talvez porque Timor não foi independente após a queda do regime. Porque Timor esteve muito longe dos conflitos que dominavam as notícias na altura da guerra colonial. E porque depois Timor, não direi que foi esquecido pela comunicação social, até porque não foi. Mas, efetivamente, digamos que Portugal teve uma ligação diferente com Timor desde o princípio. E, portanto, Timor é hoje um país independente, é um facto, mas tem muita influência portuguesa. E todas as falas, aliás, uma das línguas oficiais é mesmo o português. Portanto, o português e o Tetum. Ora bem, por isto mesmo eu decidi abrir aqui uma exceção e trazer o Tetum, creio eu que é Tetum, pelo menos é uma língua que eu confesso que não conheço, mas é uma música tipicamente timorense, mas com muitas influências portuguesas. Bem, vamos ouvir Timor One, é uma das músicas que vamos ouvir agora, para logo depois ficarmos com uma outra música que dá pelo nome de Karaw Atan. Esta música tem este título, mas é cantada em português. E aqui vão notar muitas influências, não só no género musical, mas também, enfim, no fundo, na própria língua, que é portuguesa, não é? Bom, eu decidi fazer esta viagem até Timor para que saibam que nós pensamos em vocês. Nós, Rádio Antenaweb, pensamos em vocês. Não vos esquecemos. E temos a noção de que há muitos timorenses em Portugal. Que há também muitos portugueses em Timor-Leste, um país que tem muitas, no fundo, oferece muitas oportunidades para que se desenvolva, para que seja um país próspero e até bastante próspero em poucos anos. Basta só que ninguém se esqueça, ou que em geral as pessoas não se esqueçam, de Timor-Lorasai. Bom, vamos então ficar com estes dois temas, mas não só. Ora, disse-vos há pouco que iríamos também trazer aqui música mirandesa. Patrícia Teixeira e Vanessa Martins, que venceram o Festival de Música Mirandesa 2009, vão-nos trazer aqui Rapazica. Ainda para ouvir também O Entrudo, uma modinha cantada por Roberto Leal. Ele que até é daquelas zonas. Não é de Miranda de Douro, é um facto, mas é transmontana, é Vila Realense. Portanto, tem muito também daquelas zonas, não é? Pronto, então vamos ouvir a Moda do Entrudo, cantada por Roberto Leal, em mirandês. É verdade. É mais um nome que se associa a esta língua. Eu, por acaso, vi ontem um documentário sobre mirandês e fiquei muito contente, porque os dados de 2007 diziam que havia 10 mil falantes, embora fossem dados já referentes a 2005, mas o documentário reportava-me a 2007 e ontem, ou aliás hoje, quando estive aqui a pesquisar, encontrei que dados de 2010 diziam que o número de falantes era de 15 mil. Não falava em aumentos, é um facto, mas dava dados concretos. 15 mil falantes do mirandês. Mirandês que passou a ser obrigatório nas escolas do distrito de Bragança. Eu acho muito bem. E acho que não devia, acho que devia estender-se talvez também a Vila Real, mas pronto, tudo bem. Bom, vamos. Poderão achar que aqui é exagero, mas eu acho que se estamos a tentar preservar uma língua, acho que devemos propagar o seu ensino. Já não digo que estendam a outras cidades, porque aí já fica muito longe, mas talvez eu acho que Vila Real não era todo desajustado. Mas pronto. Bem, vamos voltar então à música, dizia eu então, com estes quatro nomes: Timor One, Karaw Atan, ainda para ouvir estas duas músicas de Timor-Leste, também ainda para ouvir diretamente de Miranda do Douro, Patrícia Teixeira e Vanessa Martins com Rapazica, e depois também para ficarmos com Roberto Leal e A Moda do Entrudo, cantado em mirandês. São as próximas quatro músicas que vão poder ouvir nesta edição dos Processos da Lusofonia, edição número 3, para a tarde de domingo, 24 de abril de 2011. Esta vida do vaqueiro, minha trouxa carreguei. Para baixo, para cima, sem parar. Até que um dia arranjei casa, uma cabana pra morar, onde os ratos não me deixam descansar. Mas na casa do vaqueiro, essa vidraça no portão, pelas frestas entra o vento e gela o chão. Ao redor escuto os gritos da raposa e do chacal, e o vaqueiro vem quebrar a solidão. Deixei longe a minha terra, Timor Leste, só por um triz. Vim em busca de aventuras no sertão. Hoje eu vivo nesta vida do vaqueiro e sou feliz na cabana em que depus minha missão. Sem vidraças no portão, pelas frestas entra o vento e gela o chão. Ao redor escuto os gritos da raposa e do chacal, e o vaqueiro vem quebrar a solidão. Tenho que votar com o canal 2. Para sempre lhe guardaram. Abaixo dos frescos cerrados, hoje em concertos de gandaio, dos peixericos cantarem a maio. Cantava histórias de amor, de encanto e de magia, histórias de luz antigos, histórias dos nossos dias. Agora queda o silêncio, vieram as histórias de amor. Rapazica, rapazica, se foi. Passaram meses e meses sem saber de uma rapazica. Sua boca já não bebes cantar por lá tardica. Noutra tierra, noutra cidade, sempre fechada a estudar, encerrou a mocidade e passou os dias a chorar. Como era o senhor que nunca canta, quando a gaiola lhe chorou, também a rapazica não cantou. Cantava histórias de amor, de encanto e de magia, histórias de luz antigos, histórias dos nossos dias. Agora queda o silêncio, vieram as histórias de amor. rapazica, rapazica se foi. Rapazica, rapazica se foi. Cantava histórias de amor, de encanto e de magia. Histórias de luz antigos, histórias dos nossos dias. Agora queda ao silêncio, vieram as histórias de amor. Rapazica, rapazica se foi. Cantava histórias de amor, de encanto e de magia. Histórias de luz antigos, histórias dos nossos dias. Agora queda o silêncio, vieram as histórias de amor. Rapazica, rapazica se foi. Rapazica, rapazica se foi. Rapazica, rapazica se foi. Aqui, boas delícias, todos estamos como nós. Mataremos um carneiro, os cornos são para vós. Foi lá Tiana Bertola e teu Martinho Farola que velaram um redondo na festa da aldeia nova. Esta saranda que toco, esta que tenho na mão, de uma lá, lá minha cunhada, lá mulher de meu irmão. Sei cantar, sei velar, sei tocar lá pandeireta. Quem quiser velar comigo trai música completa. Aqui, boas delícias, todos estamos como nós. Mataremos um carneiro, os cornos são para vós. Foi lá Tiana Bertola e teu Martinho Farola que velaram um redondo lá festa da aldeia nova. Esta saranda que toco, esta que tenho na mão, dou-me lá, lá, minha cunhada, lá, mulher de meu irmão. Sei cantar, sei velar, sei tocar na pandeireta. Quem quiser velar comigo, trai música completa. We'll be right back. E bom, estamos de volta, quase no final deste programa. Como podem ouvir neste momento, uma chuva descomunal agora a abrandar, uma chuva descomunal a cair sobre Vila Nova de Gaia, cidade bonita onde nos encontramos hoje, então, com muitas nuvens. O tempo parecia estar a melhorar, mas realmente, como disse no princípio deste programa, agora estava mesmo muito abafado e ameaçava chover. Chuva e bem. Bom, vamos voltar à música depois de fazermos esta viagem. Já agora, só aqui uma pequena correção. O tema que ouvimos de Roberto Leal é efetivamente cantado em mirandês, mas não se chama Moda do Intrudo. Este é outro tema. A música chama-se Redondo. Ora bem, vamos continuar então com música entre Brasil e Portugal. Vamos acabar o programa de hoje em África. Ora, vamos começar para já, nesta penúltima seleção musical, com um tema de Gal Costa, que dá pelo nome de Gabriela. Ainda para ouvir também Meu Coração é Teu, a voz de Maria Bethânia. Vamos depois ficar com música portuguesa, na voz de Rui Veloso, o tema Todo o Tempo do Mundo. Ainda para ouvir também a brasileira Marta Vieira, que nos traz o tema A Paixão Ideal. É assim que vamos seguindo nesta edição do nosso das Pessoas da Lusofonia. É uma edição que está aí para o ar nesta tarde do domingo, 24 de abril de 2011, emissão número 3. Vamos à música então, e daqui a pouco eu vou voltar para as despedidas. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela. Sempre Gabriela. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela e meus camaradas. Nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, é de cedro e tal, Gabriela, sempre Gabriela. Assim, sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou. O meu coração é teu, quase acreditou na tua mão. Que não passou de um leve adeus, breve pássaro pousado em minha mão, bateu asas e voou. Meu coração por certo tempo passeou na madrugada procurando um jardim, flor amarela, flor de uma longa espera. Logo meu coração é teu.

Você pode até jurar que não me quer. Pode até me açucrinar batendo o pé. E mesmo assim eu te quero. Você pode me dizer que o seu amor só faz tempo que por mim se acabou. E mesmo assim eu te quero. Você pode me mandar fazer a mala. Pode até bater a porta em minha cara. E mesmo assim eu te quero. Te quero, já perdi a vergonha. Não tem jeito não. Você manda, desmanda no meu coração. Me pisa, me xinga, mesmo assim te quero. Te quero, te amo, te quero, te gosto, te aceito. Você retruca tudo que é direito. Você tem defeito, mesmo assim te quero. Você é o meu vício, é meu bem e meu mal. Mas no fundo, você é pra mim a paixão ideal. Você é o meu paixão ideal. Você pode me mandar fazer a mala. Pode até mesmo assim eu te quero. Te quero, já perdi a vergonha. Não tem jeito não. Você manda, desmanda no meu coração. Me pisa, me xinga, mesmo assim te quero. Te quero, te amo, te quero, te gosto, te aceito. Você retruca tudo que é direito. Você tem defeito e mesmo assim te quero. Você é o meu Estimados ouvintes, dou por terminada mais uma edição das Expressões da Lusofonia. Vamos agora ficar no meio deste temporal todo, para quem ainda não ouviram, mas já trovejou, já choveu muito, enfim. Mas bom, chegamos ao final destas Expressões da Lusofonia com quatro temas, e tal como lhe prometi, provenientes de África, os países de expressão portuguesa. Vamos ficar com Gil Semedo, ele que nos traz Obrigado, dando conta de um acidente grave que teve e do qual se salvou. Ainda para ouvir também Só Mais Um Beijo, dos Irmãos Verdades. Ainda para ouvir também, nesta edição, logo depois desta grande dupla angolana, aliás, dupla, peço desculpa, deste grupo angolano, não sei onde é que eu teria dupla. Ora, cá está, trovoada, como podem ouvir. Mas dizia eu então, os Irmãos Verdades, e dupla não tem nada, enfim, são mais do que dois, creio, agora tenho ficando na dúvida. São mais do que dois. Mas bom, um deles é moçambicano, o Gabi Fernandes, já foi entrevistado por nós. Ah, já sei, eu acho que disse dupla por serina, mas talvez por isso. Bom, não interessa. Irmãos Verdades, com Só Mais Um Beijo. Ainda para ouvir também uma, aliás, duas relíquias da nossa canção de expressão portuguesa proveniente de África. Elisaué, dos Do Ouro Negro. Para finalizar, Corumba, de Bonga. É com estas quatro grandes músicas que fechamos mais umas Expressões da Lusofonia. Fica a promessa de que na próxima semana, no próximo domingo, salvo que lá está algo imprevisto, eu voltarei para lhe fazer companhia e estarei consigo também perto das 19 horas. E já que lhe falo em 19 horas, deixe-me dizer que daqui a bocadinho eu vou regressar para mais uma casa portuguesa, se gosta de folclore português, Então convido-o a assistir a este espaço radiofónico que dura apenas 30 minutos, mas que lhe traz o melhor da nossa canção portuguesa. Fique bem, tenha uma boa tarde, fique na companhia do Canal 2 e também da Rádio Antena Web. Até para a semana. Cada noite, traga até o Senhor Deus nasceu. Cada dia, cada noite, traga até se Deus de meu. Que dá-me mais um chance de vida, chance para continuar com música. Pai, Filho, Espírito Santo, traga até o Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Os ouvintes acabamos de receber uma notícia triste dizendo que o grande artista José Medo teve um acidente gravíssimo em Dakar. No momento não se sabe em que estado se encontra e se permitirá ou não a vida do cantor. Mãe, mãe, fica ao grato, forte em Deus de que eu lhe vou. 24 sobre 24 horas, Deus estava lá para mim. Minhas famílias, minhas amigos, que sofri junto comigo. Estudando durante esse tempo, por isso um tempo em nós. Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Se hoje um estrelita canta, é graças ao meu estúdio também. Obrigado.